sei que os ponteiros tá girando. Tô vendo os dias passando por causa de pouca coisa. Meus irmãos tão se matando em meio aos corpos. Ainda tô vivo, tiozão, não retrocedo. Enquanto não cumpri minha missão, vim lá do querosene onde o barato é treta. Economia no vermelho e a situação tá preta. Ainda assim levamos a vida, tio, sem fazer careta. Não tenho como pagar, pendura na cardeneta. Lembro das pichação, dos fundos dos busão. Lembro dos cortes que o Serol fazia na mão. Lembro das correria nos polícia e ladrão. Quanta catraca eu não pulei nos bondes que ia pro Novão. Nessa aí fui aprendendo tudo o que não sabia. Muita coisa não imaginei que um dia viveria. Não vejo mais os moleque, o bagulho tá correria. Muita coisa foi se perdendo aí no dia a dia. Os momentos que passam a gente deixa pra trás. Sem lembrar que umas fitas não vai voltar nunca mais. Então eu vou viver bem vivido cada segundo. Nos últimos 15 minutos fosse acabar o mundo, vou dormir rezando pro amanhã surgir. Acorda agradecendo por ainda estar aqui. É que fazer a diferença, tio, sempre refletir que os momentos bons são únicos, não vão se repetir. Eu sei que amanhã o dia vai raiar. Sei que as coisas uma hora tem que melhorar. Sei que dever pra vida é foda, ela vai cobrar. E a bola chamada mundo não vai parar de girar. Como eu sei que amanhã o dia vai raiar. Sei que as coisas uma hora tem que melhorar. Sei que dever pra vida é foda, ela vai cobrar. E a bola chamada mundo não vai parar de girar. Eu não mosquei naquela ideia que o mundo ia mudar. Passei a esquecer essas fitas e fui me organizar. Fiquei observando o povo se estagnar. O corpo só se movimenta quando a cabeça pensar. Vim pra vencer em cada estrofe que é finalizada. Em cada linha do caderno que a caneta é deslizada. A caminhada é dura, vai além de estar aqui. Tenho humildade de chorar pra ver meus dois irmãos sorrir. Já que é pra fazer virar, demorou. Tamo aí, não deito o corpo no colchão enquanto a letra não sair. Vi vários se perder, vi muito acontecer. Recebo hoje porque ontem eu me esfolei pra merecer. Eu vi os homens invadir, eu vi bandido vazar. Eu vi um berro na cara, torci pra não disparar. Eu vi o golpe na pistola, multidão evacuar. Vários ser pisoteado, nem gosto de lembrar. Os flashes de memória que vem vai me mostrando que não posso tá moscando. Que a vida tá passando ao meu redor, vários lutando. Aí se levantando, o vale é zica mesmo. Aqui ninguém tá pagando. Sei que dá pra melhorar e meia tanta cena triste. Eu sei que vou chorar, tio, a cada riso do Kaique. Só basta evoluir, mudar o rumo da história. Pode crer, tudo que eu vi tá guardado na memória. Eu sei que amanhã o dia vai raiar. Sei que as coisas uma hora tem que melhorar. Sei que dever pra vida é foda, ela vai cobrar. E a bola chamada mundo não vai parar de girar. Como eu sei que amanhã o dia vai raiar. Sei que as coisas uma hora tem que melhorar. Sei que dever pra vida é foda, ela vai cobrar. E a bola chamada mundo não vai parar de girar.